cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Adoro estar contigo. Tudo o que fazes comigo. Quando acordei, pensei em ti, no beijo que te dei, em tudo o que recebi. No céu a lua via tudo e não dizia nada. Era minha e tua, era de quem mais se amava. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Ai, vocês não saem da cabeça, é mesmo isso o que diz aqui este artista Leão Cruz. Não me saias da cabeça. Então, a boa disposição é da Rádio Arco-Íris, das 10 às 12h30, com o programa do Telefone Toca. E também temos a dizer um muito obrigado ao Sr. Fortes, que já está novamente aqui. Hoje já fez o seu programa e domingo estará novamente para mais música. Muito obrigado a ele. Começar, baby, baby, agora tu não me sais da cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Adoro estar contigo. Oh, tudo o que fazes comigo. Oh, tu não me sais da cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Não me sais da cabeça. O Leão Cruz, ele que vai estar connosco o dia 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares. Ele que tem vários sucessos. Eu quero guardar duas horas para poder estar contigo. Se tu não vens, eu fico perdido. Porque depois do meu jeito meio desajeitado, é que no fundo eu estou apaixonado. Apaixonado. Baby, baby, agora tu não me sais da cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Adoro estar. Música é na Rádio Arco-Íris, como eu disse, no 96.2, todos os domingos de manhã, das 10 às 12h30, no programa do Telefone Toca. E vocês vão poder, como bem sendo habitual, vão poder fazer as vossas dedicatórias. Para isso, um só número de telefone, o 0238-434800. As vossas dedicatórias, ou simplesmente para pedir um disco. Este é o vosso programa. Esteja connosco, pois nós somos a boa companhia. Saudade aperta o meu peito e dói demais. então um grande abraço para todas as Marias Joanas. Hein? Como é bom ouvir estas vozes, hein? A voz de Maraísa, Nuno Ribeiro e Calema aqui neste tema, bem divertido, certamente vai ser o êxito, já é êxito, mas vai ser o grande êxito deste verão. Quem vai ter certamente muito êxito vão ser os Tradição de Douro na grande festa dos Santos Populares no dia 1 de julho, 1 e 2 de julho, que se vai organizar no Parque de Lignoles, em Fleury-les-Aubrais, uma grande festa ao ar livre, onde vão estar vários artistas e onde vai estar lá então o Tradição de Douro com a música tradicional. Vamos ouvir. E não há festa como esta, é isso que eles cantam. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os Tradição de Douro tu vais te divertir. Numa festa portuguesa nunca falta alegria. É bonito, com certeza, é dia de romaria. Com gente bem disposta, vê isto por onde der. É isto que o povo gosta, é isto que o povo quer. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os Tradição de Douro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os Tradição de Douro tu vais te divertir. Ai, vocês vão-se mesmo divertir com o Tradição de Douro, porque eles são extraordinários em palco e eles enchem multidões das festas em Portugal. Ainda este fim de semana passado estiveram numa aldeia ali perto e havia uma multidão imensa perto da Amarante e eles enchem os palcos. Vejam nas redes sociais e vocês vão ver, eles fazem espetáculos pelas comunidades e não só, também em Portugal, eles enchem palcos. E nós vamos ter o privilégio de os ter então o dia 2 de julho na grande festa dos Santos Populares em Fleury-les-Aubrais, a única organizada pela Rádio Arco-Íris ao ar livre, a única aqui em Orleans. Ninguém vai ficar parado, esta é nossa condição. Não há festa. A única com grandes artistas, bem entendido. Com os Tradição de Douro. Pois também temos os nossos grupos folclóricos que organizam os festivais, onde também devemos participar. Vai-se divertir. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os Tradição de Douro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os Tradição de Douro tu vais-se divertir. Festa como esta, o povo veio dançar. Com os Tradição de Douro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os Tradição de Douro tu vais te divertir. Não há festa como esta, o povo veio dançar. Com os Tradição de Douro ninguém vai querer parar. Não há festa como esta, o povo quer é curtir. Com os Tradição de Douro tu vais te divertir. Ai, o povo o que quer é curtir. É isso mesmo, nós o que queremos é umas festas para poder aliviar estes tempos com estas guerras e tudo isso. Bem, merecemos umas festas, hã? É isso mesmo. Então, festa da Romba também é linda que vai nos interpretar. Até amanhecer, na bachata e na salsa eu vou me perder. Com a batida latina não consigo parar, mas o que me enlouquece é dançar com o naná. Vem comigo para a festa, não podes recusar. Quero ficar contigo toda a noite a bailar. Vem com a linda para a festa para curtir este som. Quero ficar contigo, ai vai ser tão bom. Vamos todos dançar. Vai ser mesmo festa de arromba. 1 e 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares, organizada pela vossa rádio. Até lá, não, a rádio não organiza mais nada, é só para 1 e 2 de julho. A próxima organização da Rádio Arco-Íris, onde você deve participar, bem entendido. Agora vem o grande Mike da Gaita. Ele disse que é o jeito dela. Vamos lá ver como é o jeito dela. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é ao jeito dela. Ele quer sair, mas é ao jeito dela. Ao chegar à noite, o que eu quero é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele Mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Ele quer sair, mas é o jeito dela. Ao chegar à noite, o que ele quer é festa. Mas tem que ser ao jeito dela. Ele quer mandar, mas é o jeito dela. Jeito dela, tem que ser mesmo assim, ao jeito dela, hein? Só assim é que vai, diz o Mike Dunk Gaita. Agora vem aí o conjunto Capa Negra, eles vão nos interpretar o grande sucesso deles, Sempre a Bombar. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Então o conjunto Capa Negra, eles que vão estar presentes então o 1 e 2 de julho na grande festa da Rádio Arco-Íris. Então é já daqui a um mês e tal. Vamos lá. Agora vem aí o nosso grande Kim Barreiros, o meu herói cubano. Vamos lá. Ao vivo, se faz favor. Eu fui pagar impostos, que é meu dever ao Estado. Quando saí da...

gosta, gosta de amor. O que é que a mulher gosta, gosta de amor? Dava-lhe uma por dia, a rosa que eu podia era mais belo flor. O que é que a mulher gosta, gosta de amor? O que é que a mulher gosta, gosta de amor? Mas eu dava-lhe três, uma de cada vez, sem muito mais sabor. O que é que a mulher gosta, gosta de amor? O que é que a mulher gosta, gosta de amor? Dava-lhe uma por dia, a rosa que eu queria era mais belo flor. O que é que a mulher gosta, gosta de amor? O que é que a mulher gosta, gosta de amor? Ai, o que é que a mulher gosta? Gosta de amor, gosta que ofereça uma rosa ou uma flor, hein? É isso mesmo. Agora vem também uma grande mulher, uma mulheraça, assim se pode dizer. Ela chama-se Cláudia Caramelo e ela diz: estás bem. Ela vai estar connosco também no grande, na grande festa dos Santos Populares, o 1 e 2 de julho. No Parque de Lignol em Floris Lézoré, uma festa onde você vai participar certamente. A entrada é de graça, portanto há que participar. Marque na sua agenda. Está-se bem ou não está? Está-se bem, é isso mesmo. É o som de Cláudia Caramelo, ritmo quente, hein? Ela então que vai estar connosco no 1 e 2 de julho, na grande festa dos Santos Populares, em Floris-les-Aubrais. Agora quem vem aí connosco, ele chama-se Nuninho Navarro e ele disse: me negaste. uma voz cigana aqui neste programa. Ele chama-se Nuninho Vaz, Navarro. Exatamente, é isso o nome. Agora vem uma voz muito especial, ele chama-se Cásio e ele vai nos interpretar Ave Maria, em teu nome, rosto bem. É assim o título da música e hoje é um dia muito especial, pois hoje é o dia da festa das mães em Portugal. Então, desde já, muitas felicidades e muitos beijinhos para todas as mães que estão à escuta aqui do programa do Telefone Toca. E eu também, ao som desta música, que eu lhes vou dizer que o 14 de maio, no próximo dia 14, haverá o encontro dos peregrinos no encontro de Maria na Catedral de Sainte-Croix-Orléans. Venham com a família e amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo com fé e alegria, a seguir Cristo no caminho da santidade, seguir Maria, a sua serva. Haverá terço às 15h30, terço recitado, e também às 16 horas haverá a missa presidida pelo padre Jorge Blacard, bispo de Orléans. Portanto, não falta este encontro, 14 de maio, na Catedral Sainte-Croix, em Orléans, às 15h30 o terço e às 16 horas missa. Portanto, não falte. Vamos ouvir então esta música para todas as mães do mundo. Seja nós.

canção perfeita, meu grande amor. Baila, baila, espero que você tenha dançado ao som desta música de Cláudia Nayara. Agora vem Zezito. E o Zezito, ele vai nos interpretar esta música e foi pedida da senhora Rosa, que oferece ao seu marido, que hoje faz anos de casados, e ela agradece-lhe muito pela companhia que ele tem feito ao longo destes anos, com todo o amor e carinho. Também de lembrar que o 14 de maio haverá terço e missa na Catedral de Orleans. Então haverá os peregrinos ao encontro de Maria na Catedral de Sainte-Croix, Orléans. Então venham com a família e amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo, com fé e alegria, seguir Cristo no caminho da santidade, seguir Maria na sua serva. Portanto, haverá terço às 15h30, 15h30, assim, terço, e também às 16 horas missa presidida pelo Maître Jacques Blacard, bispo de Orléans. Não falte, participe. Para olhar pelas crianças maltratadas, pedi a Deus para salvar as almas que estão condenadas. Rezo com fé para que Ele possa guiar nosso caminho, que também possa mudar nosso destino, espalhar a fé para quem mais precisa. E também peço por mim. Pedi a Deus para iluminar para sempre a minha vida, para curar as minhas mágoas, minhas feridas, que só Tu podes, Senhor. Pedi a Deus para iluminar para sempre o meu caminho, acreditares bem que eu te ensino, faz como eu, fala com Deus. Pedi a Deus para proteger toda a nossa família. Pedi a Deus para acabar de vez com todas as mentiras. Rezo com fé para pôr um fim a toda a pobreza, para que nunca falte o pão na nossa mesa, e que arranque do meu peito esta tristeza tenho em mim. Pedi a Deus para iluminar para sempre a minha vida, para curar as minhas mágoas, minhas feridas, só Tu podes, Senhor. Pedi a Deus para iluminar para sempre o meu caminho, e se Tu acreditares bem que eu, faz como eu, fala com Deus. Ele chama-se Zezito e este é o seu novo tema, Pedi a Deus. Agora vem um grande êxito de um grande artista que vocês adoram. Ele chama-se Jorge Ferreira, o tema é Mãe.

mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Noite e dia para mim. Mãe, tu perdiste e não voltaste, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Parece que está sorrindo. Noite e dia para mim. Um grande sucesso de Nel Monteiro. Agora vem aí a nova música de quem? De Tiago Maroto. Quem não conhece o Tiago Maroto, portanto, ele vai nos interpretar a música A Sogra da Minha Mulher. E quem é a sogra da minha mulher? Só podia ser a minha mãe. Vamos ouvir. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. A melhor sogra do mundo. Que tanto nos dão, sempre prontas a ajudar, sem nada cobrar, tem um grande coração. Mas esta é santa mulher, sei que quando eu quiser com ela posso contar. Porque uma sogra assim, com tanto amor por mim, é raro encontrar. A melhor sogra do mundo, venha quem vividas com fama de empecilhos, que são bichos peçonhentos, que estragam os casamentos dos seus filhos. Mas esta é santa mulher, sei que quando eu quiser com ela posso contar. Porque uma sogra assim, com tanto amor por mim, é raro encontrar. A melhor sogra do mundo, venha quem a melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher, só podia ser. Mas esta é santa mulher, sei que quando eu quiser com ela posso contar. Porque uma sogra assim, com tanto amor por mim, é raro encontrar. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. A melhor sogra do mundo é a sogra da minha mulher. A melhor sogra do mundo, venha quem vier. Música de Tiago Maroto, hein? Aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora viva, viva o Malhão, viva as mulheres, vivam todas as mães do mundo, tradição de ouro. E bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão, vamos todos dançar. E bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. O orgulho de um país é a cultura popular. Só assim eu sou feliz em isto representar. Vem cantar e vem dançar. Ninguém fica indiferente. Então podem começar. Contagia toda a gente. Vamos todos dançar. Ai, vamos todos dançar ao som de Tradição de Ouro, o 2 de julho, 1 e 2 de julho, a grande festa dos Santos Populares organizada pela vossa rádio, a Rádio Arco. E vão poder aplaudir então este grupo Tradição de Ouro, eles que vão trazer as nossas tradições em palco. Mas eles não vão estar sozinhos, vai haver muitos mais artistas. A única festa organizada pela Rádio Arco-Íris até lá, até ao 1 e 2 de julho. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Conhecido em todo lado, aqui no nosso cantinho. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Viva o Malhão, vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar, viva o Malhão, vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Então viva o Malhão, viva a música portuguesa, viva o folclore português e viva todos os grupos aqui da região que defendem tudo o que é folclore português e tradições. Continuamos com mais acordeão. Eles que estiveram aqui há pouco tempo numa organização da Rádio Arco-Íris, os Toca e Dança, eles têm novo som, novo trabalho, e este que vem aqui é Dor de Cotovelo. Vamos lá. Dor de cotovelo. Esta vez vais ficar sozinho a chupar no dedo. Chupar no dedo. Hoje fui passear no meu carro novo. Vesti-me à maneira para festejar. Sempre a acelerar o escape deita fogo. Elas ficam loucas de me ver passar. E essa gente que nunca trabalha olha de lado sempre a criticar. Serviu as costas, só dizem maldades. E eu respondo que me vou cantar. Tu tens é dor de cu, tu tens é dor de cu, dor de cotovelo. Esta vez vais ficar sozinho a chupar no dedo. Tu tens é dor de cu.

São exatamente 11 horas e 26 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca, que está se fazendo companhia isso até às 12h30, onde você pode fazer as suas dedicatórias. Hoje é um dia muito especial, pois é o Dia das Mães em Portugal. Então aproveite para mandar uma mensagem para a sua mãe e para isso um só número de telefone, 0238-434800. Continuamos com Kim Barreiros, mais um copinho, sempre com moderação. Dizem que quando bebo fico mal, fico caído. Se fosse para ficar bom, eu tomava era comprimido. Eu sofro de espatifocopos. Oh, malta, vamos brindar. O vinho dá alegria. Agora todos a cantar. O primeiro bebe-se inteiro. O segundo até ao fundo. O terceiro como ao primeiro. E o quarto como ao segundo. O primeiro bebe-se inteiro. Barreiros em live, ao vivo. No famoso rally das tascas, eu fui o campeão. Venci o alterocupismo e a prova da mastigação. Abre mais uma garrafa, corta chouriço e queijo. Enche o copo e leva a boca. Ai, o chouriço e o queijo aí, o resto, com moderação. O segundo até ao fundo, o terceiro como o primeiro, e o quarto como o segundo. O primeiro bebe-se inteiro, o segundo até ao fundo, o terceiro como o primeiro, e o quarto como o segundo. Agora a dieta e não fales no assunto. Bota aí mais um copinho, carrega com muito zelo. Vamos brindar e bebê-lo, mais vale do que vertê-lo. Aqui estamos com a voz de Kim Barreiros, mais um copinho. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Olha, qual é o seu nome e a mensagem que gostaria de deixar? Ora bem, o meu nome é Juan e queria desejar um excelente aniversário ao meu amigo Manela. Muito bem, aqui ficou então a mensagem. Espero que o seu amigo esteja à escuta da rádio, não é? Muito obrigado. E também um muito obrigado e um bom domingo para si, sim. Para si também, muito obrigado. Bom dia. Então vamos lá celebrar este aniversário com Leão Cruz, celebrar. Ele que vai estar connosco então o 2 de julho na grande festa dos Santos Populares. Você vai poder aplaudi-lo e cantar com ele. Mas que calor quando os teus lábios falam-me de amor e os teus olhos me olham sem pudor. Se estamos sós, tudo fica melhor. Porque eu não sei, algo em ti me faz sentir tão bem. Essa rainha, hoje eu sou o rei. Fim de semana, larga tudo e vai. Só a viciar, eu sei que só a viciar. Ah, ah, ah, ah, vamos sair, vamos beber e celebrar. Ah, ah, ah, ah, ah, vamos beber e festejar. Então ponha o som da sua telefonia um bocadinho mais alto e dança o som desta celebração, Leão Cruz. Vamos lá. Cruz, que traz um ritmo diferente, um ritmo agradável, um ritmo para dançar, e o tema é celebrar. Agora quem vem aí em live, ao vivo, é o Zé Amaro, e ele vai nos interpretar vários temas. Ouça. Natural lá em casa. Sempre tenho o meu cantinho para fazer as minhas canções e para cantar. Para cantar, para escrever. Mas eu acho que este é um dos momentos mais bonitos que normalmente faço no meu espetáculo, é que o meu público cante comigo ou connosco. E tem umas canções que vamos cantar todos juntos, tenho a certeza que vai ficar tão bonito. Eu morro de amor por ela, ela nem. Saudade rasga para ouvir. Eu morro de amor por ela, ela nem. Ela casado. Esta canção eu escrevi, é uma canção muito bonita. Eu não sei onde ela anda, se me pensará, se me pensará. Eu não sei onde ela estará, se me pensará. Alô, gente, queria aproveitar este momento para vos pedir ainda mais luzes. Pode ser? Mais luzinhas assim. Quem tiver o telefone, liga aquela luzinha de ir à caça. Ai, não, não, não. Mesmo para a gente ver. Isso. Obrigado pela vossa luz. Ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Que me faz tão feliz o coração que diz ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Que me faz tão feliz o coração que diz ai, ai, ai, é amor. Deixa eu estar assim a luzinha, bem bonita, bem bonita assim. Sabem? Toda a gente sofre por amor. E ela, as mulheres às vezes são duras com os homens. É verdade. Ora, um homem sofre muito nas mãos das mulheres. Muito. Mas sabem qual é a coisa melhor do mundo? São as mulheres. Ontem ela ligou e chorou solução, implorou o meu perdão e pediu-me para voltar. Novo Ultra Doux Charbon Magnétique du Charbon. É, oui, ele parou de cantar um bocadinho, mas ele vem aí novamente. Ele vem aí está. Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora perceber que o seu grande amor sou eu. Ainda sou o dono do seu coração. Eu lembro daquele dia que ela partiu. Chamei, gritei seu nome e ela nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, o meu coração, a dor de um amor. Já tem alguém no teu lugar. Já tem alguém no teu lugar. Já tem alguém no teu lugar. Cadê a luzinha bem em cima? Eu nasci aqui. São os maiores. Eu nasci aqui. Sou deste nome. Orgulho em dizer. outra vez. Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar. Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carinhos, ai eu fico louco. Vou beber de novo para desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo no meu coração. Para não morrer de ciúme quando a gente ama, a gente bebe, chora e reclama. Beber é o remédio para curar a paixão. Você volta. É a solução. Não tem outro jeito para arrancar do peito a desilusão. Este amor roubou a minha paz. Estou amargurado, estou desesperado, sofrendo de amor. Ai, sofrendo de amor. Aqui ele trouxe-nos várias músicas de amor. Aqui romantismo também no programa de manhãs, manhãs românticas, é todas as terças com... Todas as terças. Portanto, agora ficamos com, depois de termos ouvido Zé Marco, estas músicas bem românticas aqui no programa de Telefone Toca, é isso mesmo. Agora vamos bater as mãos, bater o pé. E tudo isso, e com o conjunto tradicional, tradição de Ouro, bate com as mãos e com os pés. Não. E bate com a mão. e bate com a mão e bate com o pé. Com tradição de ouro só não dança quem não quer. E bate com a mão e bate com o pé. Com tradição de ouro só não dança quem não quer. E bate com a mão. Só não dança quem não quer, é isso mesmo, hein? Tradição de ouro aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora vem mais uma novidade é Jade e Martins, eles vão nos interpretar um tema Já Te Disse Hoje, e este tema foi pedido de Lidane, Dylan, é isso mesmo, Dylan, para a sua mãe, com muito amor e carinho, e que este Dia das Mães que seja um dia muito feliz para ela. Vamos ouvir. Já te disse hoje já te disse e volto a dizer. Ai, já te disse hoje, é o Jade e o Martins, Jade e o Martins, que cantaram esta canção, Mãe e Filha, já te disse hoje. Agora vem aí, Mãe Querida, que nos foi pedida por um ouvinte, para oferecer mais uma vez a todas as pais. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Feliz de quem possa dizer que tem ainda quem lhe dê um ser. Feliz de quem possa contar com seu regaço para se aconchegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de razão. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente. Maio, mês de Fátima, 13 de maio, lindo dia de Nossa Senhora da Fátima. Mas aqui vamos celebrar, aqui em Orleans, o 14 de maio, na Catedral Sainte-Croix Orléans. Portanto, venham com as famílias e amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo, com fé e alegria, seguir Cristo no caminho da santidade e seguir Maria na sua serva. Sua serva. Portanto, o terço será dia 14 de maio, às 15h30, terço recitado, e depois, a partir das 16 horas, haverá missa presidida por Maître Jacques Blacard, bispo de Orléans. Portanto, a Igreja conta consigo, então, o dia 14 de maio, na Catedral, a partir das 15h30, com o terço, e 16 horas a missa. Vamos ouvir, então, Peregrinos de Fátima. Vou a Fátima rezar. Maria, portanto, e o dia 3 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, onde os peregrinos já, as estradas já estão praticamente repletas de peregrinos que vão em direção a Fátima de toda a parte do país. E agora vamos ouvir também uma canção que nos foi pedida, Volta para mim, Mamã, de Leandro. Eu queria ter-te aqui. Disseste-me adeus em menino e mal te vi. Tanto que eu chorei e a Para mim, mamá, aqui na voz inconfundível de Leandro. Vocês podem ouvir música portuguesa praticamente todos os dias durante a semana, como, por exemplo, à terça-feira Lourenço com Manhã Românticas, à quarta Portugal em Festa com o Vítor, à quinta Vozes de Portugal com Algemiro, à sexta-feira Lourenço novamente com fins de semana à porta. Também ao sábado de manhã, Portugal no Coração com Cristina e depois Lusitana Paixão com a Carla, Flashback com Carla Gamboa e também ao domingo de manhã, Cantar do Galo com António Fortes e ou o Mateus. E, portanto, o telefone toca também aqui a emissão que estão a ouvir. E depois, durante a tarde, também há algumas emissões em português, como à quarta-feira Música da Glória, quando ela está, certamente. E também temos o nosso amigo Manu, com todas as sextas-feiras, Descoberta. E também a pausa musical às quintas-feiras, a partir das 18, com a Sílvia. E muitos outros programas, não os podemos estar a dizer aqui todos, porque seria longo. Portanto, agora vou deixá-los com os nossos compromissos comerciais. Ouçam e apreciem. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente. Pour votre plaisir. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrès, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins.

Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais. Passador Tipico à Fleury-des-Aubrais. Hôtel Les Trois Vallées à Saran. Adopt Speciality à Olivet. Bati Casa 45 à Chingy. Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais. Les Amis du Bâtiment à Ingré. Entreprise Olivera à Olivet. DMC Neuf et Rénovation à Orléans. CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran. DLP Plomberie à Châteauneuf. SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frère Charpente et Couverture, La Chapelle-Saint-Démain. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et baignage Radio Arc-en-Ciel. A saia da Carolina foi de alguém que ofereceu. Que é por ela ser menina, que é para estar perto de Deus. Foi assim de pequenina que a quiseram ensinar. Cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá o rabo. Tu até te vês rainha, queima-te o patriarcado. Tem cuidado, oh Carolina, quem tem sonhos tem pecados. Ser menina é tua sina, ser mulher é teu legado. Cuidado com a Carolina, que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina. Carolina, das Landes para vocês, nasci do amor antigo, do Kiko e da Inês. Tu querias jogar com riso toda a minha insensatez, que é por ter crias comigo e agora conto com três. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas, cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém. Carolina, oh ai, oh, Carolina, oh ai meu bem. Cuidado com a Carolina, que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina, que vem de punho cerrado. A saia da Carolina é de no meio do mato. A história da Carolina é que ela agora veste fato. Sim, Carolina. Então aqui estivemos com Carolina Deslandes. Estamos praticamente na reta final, mas temos uma pessoa em linha que nos vai falar mais do que se vai nos dizer exatamente o que se vai passar o 14 de maio na Catedral de Orleans. Olá, muito bom dia. Bom dia, como está? Está tudo muito bom? Bem. Qual é o seu nome? Eu sou Carminda Peixoto. A senhora Carminda Peixoto, então fala-nos lá deste 14 de maio. Sabe que Portugal este ano está em festa, vamos receber o Santo Padre, todos os jovens do mundo inteiro vão ser recebidos em Portugal. Isso é no mês de agosto, não é? No mês de agosto, a partir do 6 de agosto. Em Lisboa e tudo isso. Mas nós aqui em Orleans vamos começar já, domingo 14 de maio, porque há 100 jovens da Diocese que vão a Lisboa. Juntar-se com o Santo Padre. Muito bem. E o Senhor Bispo pediu-nos para que no dia 14 de maio juntássemos todos os jovens que vão a Lisboa, juntássemos a nós na Catedral, com a festa Nossa Senhora de Fátima, que fazemos todos os anos. Vamos fazer às 15h30 o terço, às 16 horas a missa celebrada por Monsenhor Blacar, com o cântico dos jovens que vão cantar em Lisboa e vão participar em tudo. E depois da missa temos a procissão da Nossa Senhora do Adeus, que foi eu que me esqueci e meti na folha. Peço desculpa. Não há crise. Este ano foi a única vez que me esqueceu. E agora que vem de ouvir é que fui ver a folha que me esqueceu. Sim, portanto, sim. A nossa, vai 15h30 o texto recitado. às 16 horas, a missa pedida pelo senhor Monsenhor Blacard, Bispo de Orleans. Depois temos o Cântico dos Jovens que vão a Lisboa e o Monsenhor Bispo vai enviá-los, já começou já a enviá-los para Lisboa, e a procissão Nossa Senhora no fim com adeus. Muito bem. E a procissão vai ser à volta da catedral, dentro da catedral? Normalmente vai ser dentro, e depois no pavio da catedral vamos fazer o dia da Nossa Senhora, como todos os anos, porque hoje para já não tenho notícias nenhumas que possamos fazer fora. Muito bem. Já não tenho nada, não tenho, porque esta semana foi um bocado justo, porque preparou a Fátima de Arque. E só a partir de terça-feira que eu tenho novidades novas. Muito bem, então aqui ficou a informação que vai haver procissão depois da missa, não é? Podia meter na folha, porque sabe. Sim, eu deixo aqui para os meus colegas para eles poderem. Pronto, anunciar. Obrigado, muito obrigado em nome de todos os portugueses e em meu nome. Sou a senhora Carmina, sou conhecida de Orleans. Sim, a gente é que agradece pelo todo o trabalho que você dá tão bem à comunidade portuguesa para que tenhamos. Ponha tudo feito nos olhos postos em Deus. E assim é que é. É isso que vamos encontrar, não é com a grandeza, é com os olhos postos em Deus. Cada um a sua fé, não? A sua fé, normalmente. Tem só de pão vivo o homem, tem só de apesar de vivo o homem. Vivo de tudo, cá do mundo. Exato. Olha, então desejamos-lhe um ótimo domingo e... Obrigada e desculpe de os arranjar. Desculpe. Sempre às ordens. A Rádio Arco-Íris está aqui mesmo para isso. É para foi dar... Foi a minha culpa que eu esqueci. Foi a minha culpa. A Rádio Arco-Íris está sempre aqui para dar todas as informações que forem necessárias. Pronto. Muito obrigada pelo serviço. Muito obrigada a todos e boa continuação. Obrigada. Bom dia. Beijos grandes para todos. Obrigada. E um dia feliz das mães, porque em Portugal é o dia das mães. Olha, mas sabe, não sou mãe, não tenho filhos, mas tenho muitos filhos à minha volta. Isso é o que conta, a intenção é que conta, não é? Não tive a sorte de não ter mãe, de não ter filhos, mas tive uma boa mãe e a culpa dos filhos dos outros, quando posso. Assim é que é, olha. Desculpa lá, então, muito bom dia. Pronto, muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, bom dia. Desculpem, obrigada, boa continuação. Boa continuação, obrigada. Eu vou sempre que a Virgem me peça. você, se quer rezar, pode ir a rezar então 14 de maio na Catedral de Orleans, a partir das 15h30, terço, 16h, missa com o Bispo de Orleans, Jacques Blacard, e depois a procissão das velas. Nós agora vamos ficar com a canção que representou Portugal no Festival da Eurovisão. Eu, por acaso, não conheço o resultado. Se você, por acaso, tem o resultado em que lugar ficou a canção de Portugal, ligue para aqui. Sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dor. Sinto-me toda cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca completamente. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi se por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer. Fazer amor para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração. Ai, coração. Diz-me lá se és meu. Esta canção foi a que representou Portugal então no Festival da Eurovisão 2023. Não sei se em que lugar ela ficou. Se por acaso vocês têm resposta, liguem para aqui para o 0238 43 4800. Agora vamos ficar com uma música diferente, Ivandro. Estamos na reta final mesmo, hein? Vamos lá. Deixa-me ali achar, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixei a pulha a minha casa. Deixa-me ali achar, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixei a pulha a minha casa. Bati mesmo o da crânio até ter uma epifania. Essas melodias podem mudar a minha vida. Trabalhar para realizar todos os sonhos. Cheio de queima sério, hoje estamos nós. Já me atrasaram, duvidaram para dirigir. Querem resultados, mas não correm os fins. Vocês não mudaram, ainda não pegaram a vista. Não sexo pelo prato, querem saber do business. Minha gente só queria subir na vida. Tantos problemas, ainda por cima não guiam. Por pouco chave, quem quer estar em casa e não ter luz. Ver a despensa e não ter nada para descer o bus. Está na altura de meter os cordas bolas. Aplicar o knowledge, encontrar saídas. Eu sou jovem, batalho pela vida, porque aqui já não se brinca. Deixa-me alinhar os cheques, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixei a pulha a minha casa. Deixa-me alinhar os cheques, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a quinta quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, deixei a la vanguarda en tu combina pa' semana. So gana, diga, me gana, ya me entiende, acá relaja, tranquilo, vida, ya anda, ma bombo, ya orgullo, ya ma. Mundo te roda, nada que mura, le li, na volar, diga, na que sabe hacer tu semar y lo voy a amar. Deja línea, soña chakras, que tengo tiempo, mucho menos, paga. Deja más línea, los chakras, analizar lo que se pasa. No da pa' esquecer la guita cuando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa, deixa-me alinhar os chakras, analisar o que se passa. Não dá para esquecer a guita quando viemos do nada. Vou deixar a minha marca, encher de orgulho a minha casa. Yeah!

mexe-te mais um pouco. Nós também nos vamos mexer, mas para ir ao almoço. É isso mesmo, estamos no ponto final do programa do Telefone Toca. Mais uma vez foi um imenso sucesso estar aqui na vossa companhia para divulgar as vossas mensagens, as vossas músicas. Para mim, mais uma vez, foi um imenso prazer, como disse, e marco encontro daqui a umas semanas. Vou-me ausentar, mas brevemente estarei presente para mais música. Mas vocês têm aqui outros animadores. O Geon vai certamente estar aqui domingo próximo, não sei, mas ele vai estar aqui aos domingos e para animar também a música e a Rádio Arco-Íris, para mandar as vossas mensagens para o ar. Então, quanto a mim, marco encontro até uma próxima. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor e muita, muita saúde. Tchauzinho. A ti que pedia uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se esta noite dá, passa a mão no meu corpo. De ruas em mais de 40 dias, em mais de 1 milhão de visitantes, o que é obra. É verdade. Olha, mas agora deixa-me dar os parabéns. Resulta de uma mistura espetacular. É verdade. Transmontanos com beijões.